Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Senhora, por favor, só mais meia hora. Não deixe com que o vento leve o que trouxe embora. I told you, I was sick, lamentando pras paredes às 4h20. Só quero mais um pouco, assim eu já fico bobo. Cê tá louco, queimando os pés na brasa do Marlboro. Perguntar se aquele dropper ainda existe. Em um lugar distante eu sei que vive. É foda me ver minha nota boca torta. Botei na cabeça uma pistola. Só quando eu disparar eu vivo sem essa droga. Eu me bolo todo, encho o olho. Perdi o sono, mas nem liga, moço. Tire suas cartas da manga, dando ar aos hematoma. Solidão à tona, rasperada, pomba branca. Tu pensa quando dorme, também pensa quando acorda. Jogado o alcoólatra, vagando em suas memórias. Lembrei quando eu olhei o sol, mas também lembrei quando eu olhei a lua. Ouvi na alma a risada que era sua. Mas isso tanto me perturba, isso tanto me perturba. Então, né, não, cigarrão de frustração. Eu sei que não é bom, né, dona. Esse sou eu e o outro me acompanha bem longe do meu nirvana. Na vista é só glaucoma. Então por que construíram grades onde a porta tava aberta? Ao menos a verdade hoje muito me interessa. Uma escola de horrores, um circo sem risada. Hoje fala a voz que nunca cala. E se o tempo parasse, o mundo não giraria. E quanto mais passasse, menos se viveria. Alegorias, se vão, tu tá sozinha na avenida. Maquiou seu coração, estampa no teu rosto. Se somos tão jovens, que tal viver de novo? Lance tua própria sorte ou invente algo novo. Não me enganam aparências, suas vivências por trás de tudo isso. E eu adoro essa jornada. Ela quer ser feliz do lado de quem não faz bem. Finge sorrir quando a mentira fez refém. Um velho vício pode te engolir também. Nem toda oração termina com amém. Por favor, doutor, me dê a mão. Cansado, mundo sólido, regado a frustração. Solidão que me acompanha, já decide pra onde vou. Nessa trama sem sentido, sobriedade é meu terror. E se eu me amo ou me odeio tanto quanto os meus receios me fazem ser o que sou, bem distante do perfeito. Os meus defeitos, meus anseios, os quais me prejudicam, me inspiram, me instigam, ao meu lado caminham. Estou no mundo errado ou as pessoas que mudaram? A lágrima revela o sentimento aqui guardado. Foi difícil de achar, nem devia ter procurado. Apesar de tanta bad, é melhor seguir calado. E pra aquela puta eu só deixo esse recado. Um dedo no gatilho e esse peso foi pro ralo. Ha, mas essa hora quem me segue, vou cuidar dos que amo antes que a fonte seque. Babilônia é vaidade, putaria, adoidado, vagabundo que se emociona, a tendência é ir de ralo. Aqui sobra a revolta, dor menor que é pra escola se alimentar. Hoje não sai da Lavefá, de Lacoste 62, vários pentes pra aplicar. Quem vai tentar? Tentar, filho. Senhor pastor, me deu perdão. Vocêzinho, abra o caminho, te livro de assombração. Se não tiver, é crediário, prestação. Vale nome do sagrado, vive na vacilação. Se deu mancada, rala. Vários perdem o respeito, 500 anos de senzala. Mais ou menos desse jeito, é lá do B, lá do A, lá do A, lá do B, lá do norte, oeste. Não é comum na TV, mas aê, de onde eu tô não passa nada, neguinho. Passa nada. Qual foi? Tu morre ou mata? Eu vivo, porra.